Será que só para que você não se machuque, eu terei que te prender aqui? Será que vai adiantar? Se é que vai adiantar? Se é que é o som que te deixa assim, ou sua pele quase sem cor, tão fácil de queimar, tão fácil de queimar. Será que só para que o sol não te machuque, eu terei que te prender assim? Será que vai adiantar? Se é que vai adiantar? Se é que é o sol que te deixa assim? Ou sua pele quase sem cor.